de um sábado de sol. Pra onde foram os sinais de um destino de glória? E os sábios de outrora? Deixando um rastro de auroras não vindas e certezas perdidas que já traziam consigo o germe da sua ruína. Força do homem é loucura, sem Deus razão de ser de tudo. Mas sei que dias virão em que a verdade vai florescer como a vara de Arão, figura da vida que agora começa a surgir. Lá, lá, lê, lá, lê, lá, lê. Lá, lá, lá, lê, lá, lê, lá, lê. Porque a força